Repertório novo! Vai! E ela quer mostrar que é a sensação, ela quer mostrar que é a sensação. E exibindo seu corpão, vai chamando atenção. É a gata do momento, respeita esse popozão. E ela faz a tremidinha, desce e sobe com bumbum. Ela desce com bumbum, ela sobe com bumbum. E ela treme com bumbum, vai com bumbum, com bumbum. Vambora! Oi! Com bumbum. E ela desce com bumbum. E ela sobe. Faz a batedeira, vai, vai! É treme que treme que treme que treme que treme que treme que treme. Vai, vai, vai, vai, vai! Vambora! Vambora! E ela desce. E ela sobe. E ela treme! Tá gostoso! E ela quer mostrar que é a sensação. Ela quer mostrar que é a sensação. Exibindo esse corpão, vai chamando a atenção. É a gata do momento, respeita esse popozão. Ela faz a tremidinha, desce e sobe com bumbum. E ela desce com bumbum, e ela sobe com bumbum. E ela treme! E ela desce, e ela sobe, e ela treme. Geral com a mãozinha da batedeira, vai! Treme que treme que treme que treme que vai na babababababababababa. E ela desce, com bumbum, com bumbum, com bumbum, com bumbum, com bumbum. E ela desce, e ela sobe, e ela treme. Te prepara, papá! Vem comigo, vem. Aham. E ela quer mostrar que é a sensação. Ela quer mostrar que é a sensação. Exibindo seu corpão, vai chamando atenção. É a gata do momento, respeita esse popozão. Ela faz a tremidinha, desce e sobe com bumbum. E ela desce com bumbum, ela sobe com bumbum. E ela treme com bumbum, com bumbum, com bumbum, com bumbum, com bumbum. E ela e ela sobe. Treme aí, mamãe, treme aí, mamãe. Treme, mamãe, vai. Treme que treme que treme que treme que treme que treme. Nossa senhora. Eita.